eu pedi uns três desejos. E um dos três desejos foi não sentir receio de sair à noite, dona dela um pesadelo. De ser um cachorro negro e ver isso no espelho. Tenha cuidado até na sombra que te segue, perseguidor noturno como Ed, Daddy, Jeffrey, Edmond, Carol, Jack, André, Patrick, Nilce, Isabel, Billy, The Kid, John Wayne, Cassie. Pode gritar, sei que ninguém vai te escutar. Pode gritar, sei que ninguém vai te escutar. Pode gritar, sei que ninguém vai te escutar. Pode gritar, sei que ninguém vai te escutar. Desejo pintar o meu chão de vermelho sangue vibrante. Você diz, me ajuda, Deus. Meu corpo se perdeu aos montes. Eu vendi minha alma. Em troca disso eu pedi mais três desejos. E um dos três desejos foi não sentir mais medo de ser o fantasma, o carrasco, o forasteiro. De ter o fogo do inferno traz a casa o nevoeiro. Tenha cuidado até na sombra que te segue, perseguidor noturno como Mason, Mary Speck, Mary Beth, Larry, Eddie, Lake and Jerry, Ronald, Ian, Arthur, Jim, Johnny, Joseph e Kelly. Pode gritar, sei que ninguém vai te escutar. Pode gritar, sei que ninguém vai te escutar. Pode gritar, sei que ninguém vai te escutar. Pode gritar, sei que ninguém vai te escutar. Te vejo pintar o meu chão de vermelho sangue vibrante. Você diz, me ajuda, Deus. Meu corpo se perdeu aos montes. Te vejo pintar o meu chão de vermelho sangue vibrante. Você diz, me ajuda, Deus. Meu corpo se perdeu aos montes.